Continuou a canção e o show não pode parar, a luz vai brilhar na escuridão. Você vai fazer tanta falta como nada nunca fez. Mais um dia nos reencontraremos mais uma vez. Continuou a canção e o show não pode parar, a luz vai brilhar na escuridão. Você vai fazer tanta falta como nada nunca fez. Mais um dia nos reencontraremos mais uma vez.